¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite para todos! Sejam bem-vindos a mais um Friday Night! De sexta para sábado, esta é a edição do Friday Night de 14 para 15 de outubro. É verdade, estamos a ter início mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje vai começar em português. É verdade, vai começar em português. A primeira sequência, vamos começar com os Santos e Pecadores. Eu tenho um leve-me a dançar num espetacular mix que vamos aqui conferir daqui a alguns instantes. Vamos acabar esta primeira sequência de 5 com a música dos Santa Claus e o tema Lilás. É uma recordação do princípio do ser milénio. É verdade. Ora, e para que a música dos Santos e Pecadores comece a tocar, é só preciso lançar a contagem de 5 para 0 e depois é sempre a dar-lhes. Estão preparados? Posso lançar a contagem para a primeira sequência de 5 desta noite? Então, aí vem ela de 5 para 0 a partir de agora! 5, 4, 3, 2, 1.

Thank you. Eu quero ver o pôr do sol. Lilás, música dos Santa Claus, a virar milénio para o terceiro milénio, melhor, na altura de vermos milénio, para o terceiro. Ora, não é a terceira, é a segunda sequência de 5 músicas que vai ter agora início, e com músicas vindas da Roménia, nem mais. Ora, aquela que vai abrir é Alex Velea, One Shot, e depois vamos chegar com a música de Alexia, Borona Supo. Ora, esta já passou aqui, a da Alexia, já a outra de Alex Velea vai passar hoje pela primeira vez no Friday Night. Ora, mais uma música em grande para ouvir de um dos melhores DJs da Roménia da atualidade, nem mais nem menos, porque só a melhor música toca aqui no Friday Night, a melhor dance music tanto dos anos 90 como da atualidade. Quem é que está à frente? Nem mais, Antena Web e o Friday Night. É mais uma contagem e vamos para mais 5 seguidas, sempre para dar-lhe Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Bem-vindos, vamos à música. 5 4 3 2 1 no one's moving. I'm breathing so hard. The rhythm is leading. The sky's the limit. We're shining the sun, the sun, the sun, the sun. Leave the world behind. Tonight we're together and we'll be alright. Get your positive mind. We'll sing it together. Supo, ouvimos Tenebrek, ouvimos Tassa, ouvimos muita música da Roménia. E é em ritmos da Roménia que vamos continuar, porque é na Roménia que se faz a melhor dance music da Europa. E quem tem dúvidas disso, fiquem atentos à próxima sequência, porque vão ser mais 5 sempre a dar-lhe. Claro está, deste país fantástico que é a Roménia. Mas vai ter mais, nós vamos dar por um pouco por todo o mundo a ouvir a melhor dance music aqui na Rádio Underweb, a melhor rádio de expressão portuguesa via internet. E quem tem dúvidas disso também, então fiquem atentos, porque a próxima sequência do Friday Night é a terceira primeira e é uma das melhores desta edição. Ora, vamos à música então. Nem vou lançar contagem nem nada. É que é sempre a dar, é sempre a seguir. Vamos embora à música. Eu volto daqui a pouco. Ah, já agora, uma das músicas que vai tocar, eu acho que vocês vão vibrar e muito com essa música. Chama-se Bacaué. Quem é que não se lembra dela? Quem não se lembra, fiquem atentos porque ela vai tocar daqui a bocadinho. Não é da Roménia, mas será a exceção à regra, já que as próximas 5, tirando essa, são de facto da Roménia, ou seja, as próximas 4 de 5 são da Roménia. Vamos à música então. Amanhã mais uma sequência. Friday Night. Bye. Yes, I know. Música que fechou a sequência número 3 do Friday Night. Ou melhor, a música que fechou foi Aoimui, como está aqui escrito. Mas essa música é do grupo Otaitanga. Agora atenção, porque disse que íamos ter 5 sequências e afinal só vamos ter 4. É verdade, era 4 sequências com o melhor do house que vamos então ouvir a partir de agora. A primeira música vai fechar a última sequência deste Friday Night. Dá pelo nome de Sex on the Beach e é do Chocolate. Vem da Grécia e fecha mais uma edição deste Friday Night. Antes de me despedir, deixo-vos um conselho, um pedido. Sejam felizes e aproveitem ao máximo este fim de semana que começa agora. Sex on the Beach, está calor para isso? Um Chocolate, até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Tu prefati like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor, been my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Give me that mo-mo wet, wet. Give me that crispy staff. Ladies love my style. At my table getting wild. Get the bottles poppin'. We get that drip and that drop. Now get me two more bottles, cause you know it don't stop. happy sleeves. Drink that Kool-Aid, follow my lead. Now you're one of us, you're coming with me. It's time to kill the light. We're taking I'm looking care for me, cause talking and looking just to wake you up. She died for your love, but your love's not the matter. Sigo tranquila, like I'm on a beach in a world. I'm sipping the corona, like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. Poison for me, no, the girl's gonna take it. So give him a crazy. y venga conmigo. ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos, Michael!